com o tempo tento manter minha cabeça no lugar mais alto, assim não me distraio fácil. Tanta gente tá tentando fazer cash com a arte, mas outros usam a arte como válvula de escape. Uns usam drogas, fala merda no beat. Criei meu universo, assim não imploro por feat. Criei o meu cenário dentro da minha cabeça e eu vou concretizá-lo, não importa o que aconteça. Uns vêm pra somar, outros vêm pra dividir. Só não vem colar se você vem subtrair. O rap é foda e às vezes dá vontade de parar com tantos MCs ruins pagando pra se manter lá. Se não é pelo dinheiro, eu não sei pelo que é. Sigo forte há 5 anos, sempre me mantém de pé. Essa vontade que me leva a acreditar no meu caminho. Sou eu por mim, não acredito em destino. Faço pra pagar conta, indo de ponta a ponta. Fechei a firma, vamos ver quantos que consta. Ouvindo o Alchemist, a vida não é tão triste. O que é seu, se levante e conquiste. Vivemos num mundo onde o esforço é mal pago e a ignorância sempre muito ovacionado. Por milhões e milhões não quero fãs lunáticos, sem senso crítico e todos bitolados. Eu tô dropando clássicos, atirando ácidos. Tudo isso pra que eu não seja lembrado. Se você me entende, tô falando contigo. Mas se você não entende, meu mano, eu não ligo. Então fica assim, tá ligado? É, mano, eu tô aqui de boa, no meu quintal, gravando essa porra, tá ligado? E não faz diferença nenhuma se alguém vai ouvir ou não. Porque na final, mano, eu não tô pagando tráfico pago, tá ligado? Eu não sou bonitinho, eu não tô rimando em cima do Hero 8, dos hi-hat marcado que esses otários estão fazendo hoje em dia, tá ligado? Eu não tô usando sample brasileira, falando de carry peitão na porra da faixa, tá ligado? Não tô imitando gringo, eu tô fazendo minha própria parada, irmão. É o Gumbo, porra. Yeah, to me like that.